Mente sã, corpo são. O cenário da saúde integral exige olhar apurado para conexões sutis entre alimentação e cognição, revelando oportunidades estratégicas que movem comportamentos em massa, tal como um influenciador invisível por trás de escolhas diárias. Cada refeição funciona como peça de um tabuleiro maior, onde nutrientes atuam como aliados para a mente e para o corpo. Essa dinâmica, observada pela ótica de um gestor silencioso, amplia o poder de controle cultural sobre o bem-estar coletivo. Receitas funcionais não se limitam a ingredientes, são fórmulas precisas que moldam desempenho físico e mental. A suplementação alimentar, alinhada a treinos rápidos, gera sinergias capazes de otimizar tempo e resultados. Uma abordagem tática, calcada em ciência e sais minerais, desenha planos de ação que influenciam hábitos e consolidam rotinas saudáveis. Nessa engrenagem, a hidratação e o sono atuam como peças-chave, regulando regeneração celular e clareza mental. A observação impessoal de práticas cotidianas revela padrões de consumo e potencializa insights para intervenções estratégicas. Com consistência e leveza, o equilíbrio se torna acessível, mesmo em contextos de alta demanda. Práticas essenciais para equilíbrio integral. Executar movimentos e consumir nutrientes certos formam a base de um estilo de vida eficiente. O olhar clínico e estratégico de um operador externo capta padrões e sugere ajustes contínuos. Adotar pequenas mudanças gera efeitos exponenciais no metabolismo e na performance diária. Alimentação funcional com superalimentos. Exercícios dinâmicos de alta intensidade. Hidratação otimizada com eletrólitos. Rotina de sono regulada e consistente. Unir treinos curtos a refeições ricas em macro e micronutrientes potencializa resultados. O design dessas práticas, supervisionado por um olhar analítico, transforma cada hábito em uma peça de xadrez, planejada para maximizar energia e produtividade. Considerações finais. O caminho para uma rotina equilibrada não é linear, mas sim um mosaico de escolhas cotidianas que se organizam sob influência de forças silenciosas, aquelas que operam além da percepção imediata. Com disciplina e foco, os resultados emergem em forma de disposição e clareza mental, revelando-se como peças fundamentais de um jogo maior. Adotar receitas funcionais e exercícios rápidos constrói alicerces sólidos para enfrentar desafios, permitindo que o corpo funcione como uma máquina afinada e a mente opere com nitidez estratégica. Cada gole do smoothie e cada série de flexões representam movimentações calculadas em um tabuleiro de bem-estar. A hidratação consciente, unida a padrões de sono regulares, age de forma sinérgica, mantendo autonomia sobre o próprio ritmo biológico. Essa gestão cuidadosa, embora sutil, reflete o modus operandi de gestores invisíveis que demandam performance máxima, alinhando saúde e eficiência. O tutorial apresentado serve de bússola, orientando decisões simples que desencadeiam efeitos acumulativos e duradouros. A análise de dados corpóreos e comportamentais, aplicada com precisão, guia ajustes e aprimora resultados, consolidando uma rotina robusta e resiliente. Investir em si mesmo, com método e constância, traduz-se em ganho de tempo e qualidade de vida, reverberando impacto positivo na esfera pessoal e social. A estratégia integral configura-se como ferramenta de poder silencioso, capaz de redefinir padrões e inspirar transformações coletivas. Este artigo objetiva apresentar um método prático para integrar mente e corpo através de práticas funcionais, oferecendo subsídios científicos e táticos para otimizar desempenho e bem-estar.